você me ama. Ah, com esse jeito louco assim você não me engana. Mas não pense que você me engana fácil assim. Eu te amo e quero ter você toda pra mim. Porque por seu amor eu já sofri até demais. Esse tempo sem você ao meu lado, ah, eu fico só pensando, eu vivo preocupado, preocupado de perder você pra sempre, amor. Eu te quero, mas que tudo volta, por favor. Porque por seu amor eu já sofri até demais. Volta, vem me solidão, não suporto mais. Já sofreu demais meu coração. Vem fazer feliz, me faz viver. Preciso tanto de você. E apesar dos maus momentos que passamos, mas eu te amo. Sem você ao meu lado, ah, eu fico só pensando, eu vivo preocupado, preocupado de perder você pra sempre, amor. Eu te quero, mas que tudo volta, por favor. Porque por seu amor eu já sofri até demais. Volta, vem me amar. Te quero mais, eu amo você. Destrói esta solidão, não suporto mais. Já sofreu demais meu coração. Vem fazer feliz, me faz viver. Preciso tanto.